Comodoro Azul 4062, boa noite, informação antiga. Boa noite, Azul 4062, descida para 2000 pés, ajuste 1096, livre LS, reposta precisada, descida via Mare. Via Mare 2016, chamará no IEDS. Salvador, bom dia, TAN 3520, solicita a condição de aeródromo. 3520, grupo de 9 com o ajuste 10 no meio, a temperatura de 24 graus, vento variável com 3 nós. Teto de 1700 pés. Gente, foi questionado, informação a Bravo 0105, 3 horas atrás, grato. Lembrando, sai duas condições, quando possível, autorização de tráfego agora na região. Aracaju, 190 autorizado, pista 90, curva à esquerda, Pucaracaju, controle 120, 18, 5066. 24062 ILS. 062 completa final, checa o trem, chama a torre na frequência 118, decimal meia, bom pouso. 186, obrigado. Boa noite. Torre Azul 4062, boa noite. Boa noite, 4062, cheque o trem, pouso autorizado, pista no zero, variável com 3.